eu acho que esta proposta tem sentido, a minha opinião pessoal, mas tem ainda outro sentido, é que eu acho que o prazo, e nós os municípios que já tomámos posição através de duas estruturas supramunicipais, uma de âmbito nacional e uma de supramunicipal, as comunidades intermunicipais, mas também a comunidade municipal da região de Coimbra, já tomou posição, assento que o diploma e a aplicação do diploma em si não é possível, não há ninguém que cumpra este diploma e as leis devem sempre se cumprir. Aquilo que eu achava, se o PSD quiser formular esta proposta, era uma proposta minha, e eu concordo perfeitamente com o conteúdo absolutamente todo ele, é que acho que o prazo ainda deveria ser mais dilatado. Minha opinião pessoal, o prazo acho demasiado curto das posições também, e quero dizer que não foram só as nossas posições, foram a posição da Associação Nacional de Municípios, como representa todas as autarquias do país, independentemente da sua cor política, como sabem, e por isso acho que fazia sentido até havia aqui alguma dilatação. O nível do hospital, neste momento, não é considerado erro. O que nós achamos é que o governo fez uma coisa, ou quer fazer uma coisa extremamente simples. Quer deixar de ter responsabilidades para passar as responsabilidades para as autarquias diretamente. Isto é, a partir de agora, quem cumprir isto, a responsabilidade não é do governo, porque se acontecer um incêndio idêntico dos outros, não há responsabilidade do governo, mas há responsabilidades das autarquias para cumprir a legislação. E nós temos a certeza que esta legislação, neste momento, não pode ser cumprida na sua íntegra.